Você vai virar presa, encurralada na porrada levada. Baixada santista, terra dos moleque doente que não liga pra nada. Isqueiro na mão, baseado na boca, puta apagando a boca. Pau no cu dos moda, tiro na nuca, filha da puta. Tá estampado na minha cara que sou gangueiro verdadeiro. Da agressão, sou da acusão, vira prisioneiro. 24x7 na ginga margina. Inveja os filha da puta, toma tua liga pro corte está mal. A 23 hostil, o dog fantasma na B2 F máfia. Deixamos na sua cara, a máquina, sua mente, o trauma. Mentalidade gangsta até a porra do cachorro lacrar. Só os bandidos de verdade conseguem nos aturar. Agressão sonora, agressão sonora. Se prepare, vacilão, os bandidos saíram da toca. Agressão sonora, agressão sonora. Se prepare, vacilão, os bandidos saíram da toca. Agressão sonora, agressão sonora. Se prepare, vacilão, os bandidos saíram da toca. Agressão sonora, agressão sonora. Se prepare, vacilão, os bandidos saíram da toca. Agressão sonora que é rima sem demônio. BPM, sou black, te faz sentir dor. Rever pro seu futuro, é você vai escutar. Nos inimigos do inteiro, eu jogo até gol. Charles está presente, vem com muita bala no peito. Tiro pro alto, chifre trocado, olho por olho, dente por dente. Sou inconsequente, montagem na mente. Estando com febre, pra base de fé. Charles está presente, vendo seu corpo. Assistindo sua vida de corpo presente. Foda-se a autoridade, sou fora da lei, eu não fico nem passo. Eu sou combate, como o vírus espalho. Eu que está rap pela cidade, como esse filme dizia. Eu te penetro sem vaselina. Tô cantado com chuva de três, sempre estão por cima. Agressão sonora, agressão sonora. Se prepare, vacilão, os bandidos saíram da toca. Agressão sonora, agressão sonora. Se prepare, vacilão, os bandidos saíram da toca. Agressão sonora, agressão sonora. Se prepare, vacilão, os bandidos saíram da toca. Agressão sonora, só que faz parte da gangue. Hostil, vou dançar de um em cima do seu sangue. Eles é o Star, time gangsta. E os gangsta, são todos classicados. Todos tenebrosos, não nesses vozes. Aqui há poder, gangsta até os ossos. Estilo Memphis, desce. Aumenta o som e começa a curtir. Walk no show, pra aplaudir. Beats on the flow, shake the leg, sacudir. Walk no show, pra aplaudir. Beats on the flow, shake the leg, sacudir. Agressão sonora, agressão sonora. Se prepare, você não pode não sair da toca. Agressão sonora, agressão sonora. Se prepare, você não pode não sair da toca. Agressão sonora, agressão sonora. Se prepare, você não pode não sair da toca. Agressão sonora, agressão sonora. Se prepare, você não pode não sair da toca. Agressão sonora, agressão sonora. Se prepare, você não pode não sair da toca. Agressão sonora. Records. Records. Records. Records. Records. Records. Records. Records. Records. Records.